Amiga, fala o que você quiser. Eu não vou largar essa mulher. Eu conheci no cabaré, eu conheci no cabaré, eu conheci no cabaré. Andam falando por aí, ela não presta, mas eu tô ligado, isso é inveja. A desgramada já ganhou meu coração e nada mais me interessa. Ela se cochichando, espalhando, olha só a mulher que ele arrumou. Ela tem cara de safada, bandida, estelionatário, coitado não enxergou. Porque na cama ela me fez enlouquecer, eu tô gamado e não quero nem saber. Eu já tô de saco cheio, vou mandar todo mundo se escafeder. Como é que é? Amiga, fala o que você quiser. Eu não vou largar essa mulher. Eu conheci no cabaré, eu conheci no cabaré, eu conheci no cabaré. Você quiser, eu não vou largar essa mulher. Eu conheci no cabaré, que eu conheci no cabaré, que eu conheci no cabaré. Andam falando por aí, ela não presta, mas eu tô ligado, isso é inveja. A desgramada já ganhou meu coração e nada mais me interessa. Elas ficam cochichando, espalhando, olha só a mulher que ele arrumou. Ela tem cara de safada, bandida, estelionatário, coitado não enxergou. Na cama ela me fez enlouquecer, eu tô gamado e não quero nem saber. Eu já tô de saco cheio, vou mandar todo mundo se escafeder. Assim, amiga, fala o que você quiser. Eu não vou largar essa mulher. Eu conheci no cabaré, que eu conheci no cabaré, que eu conheci no cabaré. Você quiser, eu não vou largar essa mulher. Eu conheci no cabaré, que eu conheci no cabaré, que eu conheci no cabaré. Amiga, fala o que você quiser, eu não vou largar essa mulher. Eu conheci no cabaré, que eu conheci no cabaré, que eu conheci no cabaré. Já de seu cavalo, tamo junto. Sucesso nosso, meu irmão.